interés em nem cada esquina. Tem sempre um comédia ali, guarudo de plantão, tremendo vacilão, Zé Povinho, do tipo jornalzinho, embriagado de vinho. Tá sempre falando do hey, meme bom, vejo que caras assim não tem cão que aguente. Parece um doente, aos olhos de todos é o mais incompetente. Tá sempre criticando, nunca ajudando, na inveja se afundando, pode crer, vagabundo. Talvez eu vivo no rap até morrer, então não vou parar e sem correr. É uma pena, eu tive o desprazer de conhecer uma pá de gente que eu não quero ver. Tenho a certeza que não nasci por engano, Deus me mostrou as regras deste mundo insano, compadre. Então quem tá comigo, amigo, inimigo, sou mais um louco enquadrado. É um artigo pros novatos que tão chegando no rap, viaja não, pois sem correria, amor e dedicação, o resto é ilusão. Veja meus corre, não estou corrompido, minha liberdade, vagabundo, é o melhor dos partidos. É melhor viver as dificuldades, na verdade, do que viver uma mentira. Sem liberdade, no vacilo, você morre na frente do seu filho, compadre. Louco, louco, louco, sou o louco do momento. Seguro o argumento, não entendeu minha rima. Viva sendo jumento, fazer rap com amor e compromisso. Na independência tem um custo, eu sei bem o que é isso. Sou periferia, ironia no Piauí, fazendo a diferença aqui e ali. Então se liga aí, seja correria, não vem da sua alma. Dentro, fora do rap, mantenha calma. Toque meu CD, cole no meu show. Viaje, mergulhe na levada do meu flow, compadre. Sei quem sou e onde estou, louco lutando, acreditando, de dia entrando de pouco a pouco. Tô saindo do sufoco, é meu estilo, minha rima, vida, coração, todo momento. Pra quem me inveja, morra todos os dias em vida. Só lamento, pode crer, moleque, tipo assim. Ou dia e noite no gueto, mostro meu valor. Sou favela, sou do rap, a todo vapor pros MC. Todo meu respeito, mas sou rap, meus corre daquele jeito. É, depois deste mundo, eu não sei se vou pro céu, pro inferno, mas vou tirar as coisas boas da vida e anotar num caderno. Tenho 35 anos e no rap eu não posso parar. Nas loucuras da vida só Deus pode me segurar, restaurar. Em Teresina eu não sou o melhor, mas quem pensa que é o melhor me dá dó. Sou um rapper diferente na levada e na rima, sempre coerente com a realidade que inclui minha gente, pode crer, moleque, tipo assim. Lembre-se que tudo nessa vida passa, tem atitude, faça, doido. Nessa vida passa, tem atitude, faça. Amanhã ou depois alguém vai dizer que seu bagulho é massa. Hey, meme bom, fazendo aquele som. É pros guerreiros e as guerreiras no cenário das rimas, cansadas, estagnadas, pode crer. É, depois desse som, desse CD, nada será como antes, compadre. Nada será como antes, velho.